Ação e Reação. Programa número 23 da série. Livro do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A morte é um boato, hein? Chico Xavier é um médium, outros chamariam de paranormal, outros sensitivos, toda a mesma coisa, vários nomes para mostrar o mesmo fenômeno. É que cada um dá o nome conforme a sua evolução espiritual, o conhecimento que tem, mas no fim, todos compreenderão que existem pessoas que são mesmo escolhidas por Deus, às vezes pelos suas qualidades, às vezes até pelos seus erros em outras vidas, que tem que corrigir coisas que fizeram erradas, usaram mal o conhecimento das coisas espirituais, usaram mal a palavra, os livros, então reencarnam para sofrerem como médiuns, e como sofrem os irmãos sensitivos. Mas não devem reclamar não, porque é a oportunidade de corrigirem-se, para trazerem do mundo espiritual essas revelações que todos devem saber. A morte não acaba com coisa alguma, a não ser com o corpo físico. Nós chegamos do outro lado mais vivos do que nunca. Por isso aquele que se suicida está completamente perdido, vai sofrer muito do outro lado. Já falamos muito isso aqui. A LBV tem a cruzada Salvemos Vidas contra o suicídio, contra o aborto. Ninguém pode abortar. Mas o espírito do meu filho ia ser defeituoso. Mas é porque tem que vir à Terra naquelas condições para se corrigir. E se seria seu filho, minha irmã, seu filho, meu irmão, é porque vocês estão metidos até o pescoço no karma desse espírito, precisava reencarnar. Quanto mais vocês retardam a ele a oportunidade de voltar à carne para pagar o que vocês construíram de errado, não somente ele, pior a situação fica. Ele passa até a ser adversário de vocês. Portanto, é melhor deixar nascer. É Deus que sustenta quando temos fé. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus. Não há um fio do vosso cabelo que caia sem que Deus saiba. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Não é indiferente. Nós temos é que cumprir a lei divina. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Matar fetos, crianças inocentes também não. Cria problema. Não há uma mulher que tenha praticado aborto que não fique marcada. Como se redimir? Como redimir-se? Você não pode mais ter a criança porque prejudicou tanto o corpo que não pode? Então, vão tratar bem das crianças órfãs de pais vivos ou órfãs mesmo, como entendemos, né? Que os pais não estão mais na Terra. Há tantos organismos que cuidam das crianças que merecem o apoio. Bom, André Luiz e Hilário estão com Silas visitando uma daquelas construções pequenas que estão fora dos muros da mansão Paz. Porque Hilário tinha ficado aborrecido de ver que, apesar do belo trabalho realizado pela mansão Paz no socorro aos espíritos ali, estão no umbral, que morreram há pouco e merecem socorro, ele viu do lado de fora dos muros tanta gente caída, em regiões escuras ali em volta. Silas explicou a ele que a mansão Paz não deixou aquele povo abandonado, porque Deus não deixa, só que eles não podiam estar dentro dos muros da mansão Paz, porque eram espíritos revoltados, insensatos, iam por a perder todo o trabalho de uma mansão que se dedica a querer socorrer aqueles que já estão merecendo o seu socorro. Ele depois se surpreendeu, até se arrependeu mais, que viu que a mansão Paz mantinha naquela área extramuros aquelas pequenas construções que albergavam espíritos que já mereciam ser retirados dali e serem colocados naquelas construções para serem, enquanto se livravam das piores vibrações, serem preparados a poder atravessar os portões da mansão Paz. E quem tomava conta deles eram espíritos que tinham sido socorridos tempos antes e já estavam merecendo evoluir. Orzil era um deles. Entretanto, o cheiro alarmante de carne, página 65 de Ação e Reação, em decomposição, era para nós ali um acontecimento excepcional. Quer dizer, naquela construçãozinha que o Rosil tomava conta, tinha três elementos, se não me engano. Albergado, tinham sido tirados do umbral ali perto, né? E apesar do Rosil limpar tudo, tinha um mau cheiro tremendo lá no fundo da construção. Havia uma espécie de celas. O mundo espiritual é igual a esse aqui, hein? Pelo menos nessa parte aí, das regiões mais próximas. As regiões divinas são regiões divinas. Porque o céu, a terra tem seu céu também, né? O céu da terra, Jesus tem poder para dirigir. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou rapidamente. Está escrito presto, quer dizer, rápido. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total. Quer dizer, então o espírito estava preso ainda, o cadáver lá no cemitério, apesar de estar longe do cemitério, lá no mundo espiritual. E transmitiu o mau cheiro do cadáver. Que coisa, hein? Almas materializadas ainda. Não se libertam logo do corpo fétido. Ficam ligados pelo simples fenômeno da morte. Por isso vamos agir bem para não acontecer isso com a gente quando estivermos do outro lado. Mas o Orzil continua. É enredado a lembrança dos abusos a que se entregou na carne. Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, e a clamar: chame meus filhos! Chame meus filhos! É o nosso irmão Veiga, é outro, disse Orzil prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, três rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo, quer dizer, aquela região psíquica em torno do camarada. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, quer dizer, rapidamente, assim, meio nebulosos, semelhantes às figuras efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam, ao mesmo tempo, transpareciam três jovens cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas, pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo Veiga, que de certo na situação em que se nos apresentava não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: quem sois? Juízes? Juízes, por acaso? Sois juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei, senhores juízes, por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei de forma nenhuma a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Daí as casas assombradas, tá vendo só como é que acontece? Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram minha influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, coitada, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro, nosso rico dinheirinho, que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Veiga tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me, senhores juízes. Pensou lá que André Luiz, Silas e Lário fossem juízes. Estava com ideia fixa, né? Centrada em si mesmo. Isso é uma desgraça. Dizei-me, senhores juízes, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou desabrido: nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Chega de sacrifício! Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Mas que frio, Veiga, né? Não se responde ódio, mas com amor, senão a situação piora. Meu dinheiro! Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro! Meu dinheiro! Exijo meu dinheiro! O assistente voltou-se para o Orzil e considerou compadecido: sim, por agora a situação de nosso amigo Veiga é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Deixamos o doente imprecando contra nós de punhos cerrados e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava em luarada rua de grande cidade. E na rua, conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Achávamos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Mesmo assim, ele continuava preso, né? A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu: não há testemunhas! Não há testemunhas! Não fui eu que atropelou o infeliz? Não obstante o odiasse com razão, que pretende de mim? Denunciar-me, covardes! Espreitava então a rua morta. Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. É, mas sabemos que ninguém dribla a justiça divina, né? Por isso que já está lá no umbral, sofrendo. Não adiantou atropelar o bêbado de madrugada, no escuro, não adiantou. Hilário, estupefato, interferiu ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de três mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte, nosso amigo apreendeu-lhe, Silas, o pensamento de Hilário e completou-lhe a anotação asseverando. Vimos dois irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Nesse instante, alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem feridento esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas. O que é que ele fez, hein, para estar sofrendo assim lá em cima? Bom, isso aqui não é para apavorar ninguém, não. É para nos ensinar a tomar vergonha na cara e agirmos conforme manda a lei divina. A atmosfera, francamente pestilencial, exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim, sois médicos, atendei-me pelo amor de Deus, vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira coberto por filetes de sangue podre. O que é que ele fez, hein? Merecer essa situação. Vamos ver. Somente depois da mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Doutores! Continuei em tom de súplica e alto. Há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira! Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Respiro o próprio mau cheiro meu. Socorrei-me! Por quem sois? Socorrei-me! Por quem sois? A repetição dos rogos, em altos brados, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos a retirada e explicou: este é um antigo e inveterado gozador do sexo, que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Esses filmes, essas conversas, entrevistas, não, o negócio é gozar mesmo, sexo de qualquer maneira. É isso mesmo, a carne, o corpo é meu, não sei o quê, que nada. Sou casado e daí? Sou casada e daí? Que negócio de família já era. O negócio é gozar. Agora não tem mais responsabilidade nenhuma. Ah, é? Olha aqui o que é que acontece. Ninguém escapa do implacável choque de retorno, dizia o irmão Zarô. Agora André Luiz prosseguindo. De regresso ao tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes desse modo estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Entregou-se à ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos, por essa razão, ao visco sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso sempre volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: mas não dá mais para ler hoje? Na próxima oportunidade, nós vamos terminar o capítulo 6 do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. E vocês veem como é que são compridos. Almas Enfermiças, capítulo 5. Vocês estão aprendendo, não é? Meu Deus, a única coisa que vale na vida é o bem que nós fizermos. Nada mais, nada mais. É Jesus quem diz que cada um será dado de acordo com as próprias obras. São Paulo fala somente em fé, pois Jesus fala em fé e obras. Quem é maior, São Paulo ou Jesus? Meu irmão, minha irmã, quem é maior, São Paulo ou Jesus? Então façam boas obras para não serem apanhados de surpresa quando a humanidade inteira se transforma. Cada um receberá, como diz Jesus, quando ele voltar com seus santos e anjos, de acordo com as próprias obras de cada um. Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Capítulo 15.